Quem dera era fosse aquela em que éramos heróis. Quem dera era fosse aquela em que éramos heróis. Quem dera era fosse aquela em que éramos heróis. Quem dera era fosse aquela em que éramos heróis. Se cuida de um coração outro, se em cada outro peito houvesse providência além de gratidão, a paz passou dizendo não tenha medo, posso me atrasar. E há quem diga que ideias distintas não ocupam o mesmo lugar, que só nosso destino decida descansar, nos confiando a travessia. Verás que o filho teu não te abandonará, que rasgue o ventre e nasce o dia. Pede-se pensar do que cabe nesse rio. É de se perceber onde a vida vira vício. Que só nosso caminho não mais encantará, nos dissonando a harmonia. Em cada solo seu, memória nos trará flores de branda valentia. É de se pensar do que cabe nesse riso. É de se perceber onde amor há sacrifício. É de se pensar do que cabe nesse riso. É de se perceber onde amor há sacrifício. Quem dera era fosse aquela em que éramos heróis. Quem dera era fosse aquela.